passar. Quanto tempo já existe essa dor? Qual motivo sufocou todo esse amor? Pare pra sonhar, é preciso resgatar o que perdeu. É possível reviver os planos de Deus. Sim, é possível ser feliz. Amanhã o sol nascerá, trazendo o brilho do amor. Amanhã renasce o sonho, trazendo justiça pra quem abre a janela. Já existe essa dor. Qual motivo sufocou todo esse amor? É, pare pra sonhar, é preciso resgatar o que